Papa Juliette, decolagem autorizada pista 97, o vento no 4, 0 graus, 7 mais. Autorizado, chame táxi. Paulo Salvador, próximo. Nós, Michel, Melo, 4 vezes por trânsito. Sargilete, decolou 37, controle 20, desse mais 0. Boa viagem. Foi 08, comando, você é a Sargilete, obrigado, amor, aí, Terra, Papai Juliette, contato radar, via da Elsa Bel 380. Via da Elmar 380, Terra, Papai Juliette. Sim, o Jesus 2591, formação X-Ray, autorizado, Serra Brava e Sotango, via Golf 677, nível 160. Decolagem da pista 10, curva direita, saída coral. Transponder 5076, controle Salvador 120, decimal 8. Cuidado 160 para a vitória, faz a clara pista 10, curva direita, no curso da coral, golfe 677. 5076, transponder, controle Salvador 120, parte 3, azul 2591. Correto, 2591, chame pronto, puxa aqui na mão. 2591. Salvador, Azul 2712, informação X-Ray. Azul 2712, X-Ray confere, autorizado Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 170. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 120, decimal 8. Facilidade de coordenar nível 130. Puxei, Mono 30 autorizado. Mono 30, saída Conde, 0277, controle operão 208, azul 2712. Salvador, Oxinéa, 620, posição 04 para o pushback e acionamento. Azul 2792, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Na 6201, aguarde para o estacionamento. Brasil 4206, POB, Udo Onossi, 115, autonomia de 3 horas e 10, alternando Fortaleza. Brasil 4206, táxi aprovado via táxi Índia, até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera chame a torre 118-95, QNH 1020. Gente, táxi Índia, direto à ponte férrea da 90, 2952, 1020, ajuste azul, 4020. Na 6201, autorizado para estacionamento, chame táxi. Autorizado para estacionamento, 6201-04. Boa noite, Equador 26, pronto, Santos Carlos Magalhães. 2 autorizado a linha ainda falar pista 0, vento 1, 5, 0 graus, 9 nós. Obrigado, Salvador, boa noite, 73897, autorização 340, Guarulhos. 73897, formação X-Ray, copia 320. Autorizado, Serra Brava, Golfo Romeo, via Pêndulo 10, até Taubaté, nível 320. Decolagem da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Motivan. Transponder 5101, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado 320 para Guarulhos e a rota conforme o Pêndulo 10 até Taubaté. Recorda 10, curva direita na saída da Eulina Motiva, 5101 na Transpônia, 208 para a saída, 3897. Cotejamento correto, chama o próximo estacionamento para 3897. Vai chamar para 3897. Acho que é um pouquinho. 206, depois 44, 20, decimal de 0, 9. 200 graus para 206. Pode parar da barra. Controle Salvador, muito boa noite, azul 406, decolado, Fuca, passando 1.100 metros. Azul 4206, contato radar, subiu 350 via Fuca. 350 na Fuca, azul 406. Se a Papai Juliette, chame centro Recife, 1251. Chama Recife agora, 1251, se a Papai Juliette, obrigado, boa noite. Tá, Pode acabar o reporte para o Itaçu. Salvador, Oceanair 6201, no POV 161, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 6201, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera torre 18, desce 195, ajuste de altímetro no 020. No 020, no ajuste, ponto de espera 18, desce 195, Oceanair 6201. Tem autonomia? 038. Autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 na Índia, ponto de espera torre 18, desse 195, QNH1 na 020, então 3567. 1020 agora, militar, espaço Índia, ponto de espera da 0, torre 1195, uma boa noite, obrigado. Bom. Quatro dois zero meia, chame Recife, 12685. Salvo Azul 2591 para o pushback acionamento. 01, pronto. Chega 2 0 na altura da NN, deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa lá, deixa Estou na torre 1895. É 295, bravo. Foi 7 no 5, vou em turno, desça 2.6, ajuste no 020. Direto, turno, autorizado para 2.020, ajuda 7 no 5. O comandante é o Papa Romeu, nosso abraço. Papa Romeu, meu Oscar Bravo, da presente autorizado por várias esquerdas, cruzado final da 1.0, mas pela direita, 1.7. Pela autoriza pouso direto 4.3, senhor? Gente, agora só coordenação com a Infraero, o Romeu Oscar Bravo. Pode sobre o vestibular do Correio Tabão. É, só para desembarque de dois passageiros, senhor. É questão de 10, 15 euros. Vai chamar no Correio Tabão. Salvador Manoel, 3567, ponto 0-0, pronto. 3567, ali mantenha 0. Ali mantenha 0, 3567. Salvador, eu ajudo aí 591. Ao controle, esse não é 6201. Afirma, decolou em 5000, 08, boa. 08, obrigado. Controle Salvador, esse não é 6201, transfere o perfil da C da EL. A 201, contato radar via da EL para o 360. 360, solicita para o Edileda. Exato. Inicialmente, cuidado prosseguir até a vertical da Torre Nova. Vertical da Torre Nova, bravo. Está coordenando na posição no parte 3? Agora tem aqui a posição. Será a posição 01. É a posição lá no fim do pátio. Ciente. Estou 01, vou ver o problema. Direto para o pátio 3 e aposte na final do pátio 3, evitando o sobrevoo de aeronave. Sim, vai chamar na final do pátio 3 o nosso abraço. Alô, Salvador, azul 2712, para pushback acionamento no pátio 3. Autorizado, chame táxi 2712. Chamará. 021. Sim, bravo. Ligação Operação Vitória, boa noite. São 4-4, vai pousar no parte 3, não interfere com a decolagem. Decolagem visto 1-0, vento 1.4 graus, meia dúzia de nós. Decolagem 1-0, está 35 metros. Leta Bidev, transponder 5106, controle Salvador 120.8. Voo 645, está autorizado Serra Bravo Vitor Tango, nível 360, asterisco 50, pista 10, curva direita, Dael Leda Bidev. Transponder 5106 e o controle 1208. Cotejamento correto, voo 645, chame pronto para o estacionamento, portão 2. A 02 vai chamar, obrigado. Ali mantém, 2549. Estacionamento no 5, tá 3897. 3897, aguarde para o estacionamento. A 3567 decolou 2100, agora com 3208, a Goiânia. 08 a 3567, obrigado. Obrigado, só que foi, para que pode ser. Tango voo Duna, desça 2000 pés, ajuste no 020. Voo a Duna, desça 2000 pés, agora 20, o escape. Para Salvador, bota 3567. 3567, contato radar, subou 360, direto nessa. Direto nessa, 360, tá 3567. Solo Salvador, azul 2712 para o site. 63 a bordo, autonomia de 12h40, alterna Salvador. Ataque autorizado até o ponto de espera da pista 0, via parte 3, parte 1 e Índia. Ponto de espera torre 1, 18, décima 95, QNH 1020. Parte principal, Índia, ponto de espera 1895. Localizador 1020. Mostraremos. Sequência 251. 251, 6201. Decolou 01 no controle 08 para Goiás. 08, bora. Salvador Azul, 25 na Vila Barante. 2591 da Azul, contato radar, suba 160 direto coral. Vindo ao 160 direto coral, 2591. Salvador, Azul 2712, ingressando na Índia, tá pronto. 2712, ali mantém, sistema na Zero. A linha aí mantém, 2712. Azul Serra Bravo, Golfo Romeo, via Peslu 10, Piraí, sai conforme rota, nível 360. Decolagem na pista 10, curva à direita, Dael, Leta Motiva. Transponder 5104, controle Salvador 120.8. Vem autorizado, Guarulhos 360, a Peslu 10, Piraí, Dael, Leta Motiva, 5104. É o código 208 ao controle. Nicolás na pista no zero, curva direita, chame pronto para o estacionamento, portão 7, estacionamento 259. Fala da 10, curva direita. Solução, Mandou, muito boa noite, azul 2712. 2712, contato radar, sobe nível 130, direto Conde. Dá pra 20 Conde, obrigado, senhor. 3567, chame Recife 1288. 3, o Segue a 1 no meu pé ou 5-0-0 pés? 0-0 pés, será Cabral motorizado, Serro Whisky Delta Lima, via rota 500 pés, decolagem em coordenação com a torre, prossegue via litoral sul, transponder 0157, controle 120, decimal 8. Vai cotejamento correto, Romeu Oscar Bravo, chame a torre 1895 para acionamento e decolagem, QNH 1020. Tá bom. Sete, quanto é a posição? Instante, nosso trator deu problema aqui. Gente. contato com 3897, 227 a bordo, 4 horas da manhã na casa. Confirme somente para B? 227. Parte autorizada até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 Índia, ponto de espera Torre 118, décimo 95, QNH 1020. Estabilizado, localizador, azul 27 no 5. 27 no 5, chame a torre 1895. 1895. Deixa que estamos indo para a zona 10? Estou tomando tudo, a zona 1 está na frente, tá? A gente pode voar direto para Salvador, reporte para o cancelamento. Voar direto para Salvador, reporte para o cancelamento, ou tá? 2715. Torre, boa noite, na 3897, está próximo ao ponto para pronto. Está nem decola de imediato? Afirmativo. Quer decolar sem parada, vento no faz 0 graus, 8 mais. Então, 3297. Está nem decola, 3897. Torre, Salvador, é o Santa Romeu, que vai no faz 3, o Senado, pronto para o táxi. Confirmando, vai estar até a terra do senhor ou decola da presente, comprou açúcar? Presente, comprou açúcar, autorizado. Vai ser de imediato? Vento no 40 graus, 79, decola com pro açúcar, sem interferência com a 0028, o Romeu fica bravo. Forte fora do sol. Aham. 4397, formação de tráfego à direita no helicóptero. Robson 44, decolando do parte 3, comprou açúcar, não vai interferir com sua decolagem. Ponte 02, pushback acionamento. 705, via Bonf para 2010, 1020. Via Bonf, até 2000, vamos tráfego à direita, mantendo a linha do litoral, um helicóptero, um Robson 44. Não vai interferir com a sua aproximação. CIED, final parte travada, azul 27 no 5. 1020, pouso autorizado 1-0, vento 1-4 graus, minha dúvida de noite. Autorizado pouso, azul 27 no 5. Decolou, estima 3, controle 208, Goiás. 308, boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite, na 3897, cruza 1500 agora. 3897, contato radar, subiu 320, via Dan. Valeu, 320, pode voar, Leda? Autorizado. Obrigado. Golf Quilosca, voe direto Duna, aguardando operação para a final ILS, informe 10 descida. Direto Duna, aguardando a operação para a final ILS, para o 10 descida, Golf Quilosca. cidade de Catalina, você 500 metros em Toral, na sua escuta. Confirma a localidade? É, Serra Luiz de Catalina, já falei. Reporte visual com local de pouso. Carro, está descida, 12 horas. Fluésica desça para 4 mil pés, ajuste no 020. 4 mil pés, ajuste no 020. Salvador. 894, assinando identificação via Mari, desce para o 060. Livre à direita, chega de sol no 219. Fala, os 1-6. Obrigado, boa noite. Alternativa Galeão. Segue vinha aí de Alfa, no ponto de Caradão, 0, Torre 1, 1895, QNH 1-0, 2-0. 1-0, 2-0 é ajuste, vinha de Alfa, ponto de Caradão 10, 1895, 1-645. Obrigado, boa semana aí pra vocês. Salvador, Passatango, Whisky Aquitango. Whisky Aquitango, prossiga. Whisky Aquitango, ainda na prova de Salvador, passando 2010, tensão de pouso na pista 1-7. Tente, reporte para o cancelamento e a modificação de regra do Whisky Aquitango. O Whisky Aquitango já está recebendo visuais, já visual essa pista para a mudança de regra. Tá bom, instrumento cancelado do 1-7, autorizado com várias esquerdas e pessoal, uma base pela direita da 1-7, o Whisky Aquitango. Autorizado uma base pela direita da pista 1-7, o Whisky Aquitango. Oi, boa noite, vou no 6400, pronto, não pode esperar a pista 1-0. Mantém, minha parte. Minha, se mantém pistão no 0, agora no 645. O Whisky Aquitango após o pouso é o 45. Afirma, é o 45 da Aerostar, o Whisky Aquitango. Sente. Copia é o 45, né? 2-4? É o 2-4. Voo 1-645, a linha decola 1-0, vento 1-30 graus, 9 nós. Pistão 1-0, decolagem autorizada, voo 1-645. 5, decolou isso normal, encontrando 208, Baleares. 208, obrigado, boa noite, voo 645. Voo 645, boa noite. 645, contato radar, sobra 360, via Daniel. Ok, 360 da Elvo, 645. Terra base pela direita, Dona 7, Whisky aqui Tango, baixada e travada. Avistado, ajuste 1020, pouso 30, pista 17, vento 140 graus, 2 mais. Pouso autorizado para 020, Whisky aqui Tango, pista 17. Azul 2591, no chame controle Nels, 201. Azul 2712, Boi Alfa Romeo 363. Negativa, Renan, vem com a temporada do VR, que eu então coordenar com a hora que a Juiz diz. Beleza, aguarde. A sua escuta, amigo, obrigado. Então 3897, chama agora Recife 1251. Recife 251, então 3897, obrigado. 1705, Duna, seu critério, desce 2 mil pés, autorizado ILS, ajuste no 020. Autorizado ILS 020, 705. Ram 3894, sem restrições para 2 mil pés, após ETAP, voa Duna, número 2, autorizado ILS. Ok, 2 mil pés autorizado, autorizado ILS, ETAP, Duna. Livra direito, estacionar, frequência livre, uma boa noite, o Whisky é então. Alô, Salvador, Oxané 6259, no 507, está no Chibeca, Oxané. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, 6259. Alô, 2712, foi e ocupe. 2712? Rio Cook. Salvador, muito boa noite, é Portugal, virou tudo. Pode, vai lá, Rio Cook. Terra Portugal, Rio Tuban, Alpha, qualquer dente, clear descend via Buff Arrival to 4000 feet, Unit 1020. Aliás, foi isso de campo de via, Manaus, Brasil, São Paulo, Brasil, São Paulo, Brasil, São Paulo, Brasil, São Paulo, Brasil, São Paulo, Brasil, São Paulo, 712, passou o Conte. Olha a torre, correção, chame o controle Aracaju, 120 decimal 3, fala com o Mendes lá. Beleza, um abraço, compadre, tudo de bom, bom trabalho. Rua 645, chame o centro Recife, frequência 251. Confirma, frequência 25. 1. 251, obrigado. Golf Lógica, visual com airboy, sua posição de 11 horas, 7 milhas. Visual, Golf Lógica. Estabilizou 705. 705, chama a torre 11895. 895, boa. Alô, Salvador, Oxanel 159, com 169 embora, 5 horas e 10, operar uma galeão, professor Sainz. Autonomia alternativa? 5 horas e 10, altera na Galeão. Segue via Engie Alpha, Monte Esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 1020. Sente, Engie Alpha, Monte Esperada 10, Torre 1895, com 1020, 6299. Que lógica vai seguir o R2, autorizado ILS, intercepta em Duna, reporte estabilizado. Autorizado ILS, vai reportar estabilizado nesse R2, o Golfo Lógico. Gol no 705. Tráfego Salvador, muito boa noite, o Azul 2781. Pátio 3, informação é a X-Ray. Autorização para a vitória da conquista. 2781 da conquista, 160. E a rota decola da 10, primeira curva à direita, saída Arvor, é Lefa. 1208 controle, 51 16 o transponder. Boa, 160 para a conquista. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da árvore Alefa. 1208 é o controle, 5116 é o código transponder para o Azul 2781. Pede chame para pushback acionamento. Chamar na mesa para puxa acionamento, 2781 da Azul. Chama a torre, 11895. Salvador, muito boa noite, plano 3294, estabilizado na LX73, visual. 394, continua com a aproximação, 20.020, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, plano 3294. Bola 705, follow-up 29, ligaram na próxima e chame só 219. Espera, chamando 219. Torre Salvador, eu chamei a 6259, ponto de espera, no zero pronto, visual com o Tana final. Tente 6259, mantém ponto de espera. Tente mantém ponto de espera, 6259. A 3894, ponto autorizado, pista na 0, vento no parque 0 grau, 7 mais. Repouso na pista na 0, 3294. Estabilizado, Golf Lodge. Dona Torre, 19895. Torre 295, Golf Lodge. Boa noite, é o Papatango Golf Lodge, passou a dona. Papatango Golf Lodge, ajuste na 020, quem tinha na pouso na 190 ou no 7? 0, modifica, no 7, baixo pela direita, aqui autorizado. Aporte para a modificação de regra, do Golf Lodge. Apagar, Golf Lodge. A 259, após a navegação nacional, ali mantém. Após o da nacional, ali mantém, pelo 06259. Agora a gente está de cópia, Papa Romeu Tango Lima, Mike. Pode curvar à esquerda, base pela direita na 7. Reporte nacional, pista na 7, Golf Lodge. Reporte nacional da pista na 7, Golf Lodge. Na 3894, solo 32, direita no 219, só. Direita 1219, 3894. Salvador, boa noite, 3894, Livrana, escuta. 3894, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o 3, 3894. Alfa Juliette, para o 3, Mike, confio, parte que se encontra em pista que decola. Mais 20, é acima, é o seu lado. Permanda Eurostar? Salvador para Sierra Bravo, Juliette, Romeu, Jacarepaguá. 240 autorizado via Golf 677, segue conforme. Uno, versão, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Coral. Após Coral interceptar Golf 677, segue conforme. Uno 208, controle, 5122, transponder. Thank you. Alto, confirme PAB. Gente, para acionamento, táxi, chame a Torre 1, 1895. Solo Salvador, é o Azul 2781, no pátio 3, para puxa acionamento. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, chamando o táxi 2781 do Azul. Autorizado, pista 97, o vento 140 graus, 99. Autorizado, pouso, pista 97, busco do ano.